E aí, beleza? Eu sou o Guga e você está ouvindo um episódio extra do GugaCast. Como eu falei na maioria das aberturas dos programas nessa temporada, a gente prometeu um agradecimento especial para os nossos assinantes de 10 pratas em diante no último episódio. A gente brincou o tempo todo que não sabia como ia fazer e não sabia mesmo, e a gente nem tinha noção do que a gente estava prometendo. Então, no fim das contas, esse agradecimento especial ficou tão grande que a gente achou melhor colocar ele num arquivo separado e disponibilizar ele num link junto do post no último episódio do programa. Só que isso deixou esse conteúdo meio escondido, e um monte de gente não entendeu e pediu pra gente publicar ele aqui como episódio mesmo. E é o que a gente tá fazendo agora, aproveitando essa primeira semana de pausa na nossa produção. Então, o que você vai ouvir agora era pra ser uma simples leitura de todos os nomes das pessoas que assinaram o GugaCast ao longo do ano. Mas acabou virando um show de calouros caótico, bizarro, onde nosso convidado Léo Lopes roubou a cena e fez uma das coisas mais legais e mais engraçadas que já rolaram aqui nesse podcast. Eu quero aproveitar para corrigir uma falha. No meio da loucura de ler todos esses nomes, na correria e tudo mais, a gente acabou errando alguns nomes dos assinantes. Então, aqui vai meu obrigado especial à Marília Lazarim e à Renata Farroco e ao Márcio Amorim Tolentino Lima. Se a gente errou o seu nome também, manda um e-mail para cartas@gugacast.com que a gente vai tentar se redimir no próximo episódio. Espero que vocês curtam, divirtam-se, feliz ano novo, adeus! Bem, meus amigos de casa, meus amigos do GugaCast. Oi, meus amigos do GugaCast, muito bem, estamos chegando aqui para esse é o último programa. Ô Guga, esse aqui é o último programa de 2017, é? É sim, seu Silvio. É o último? Então esse aqui é o último programa de 2017. É sim, seu Silvio. Depois desse não vai ter mais. Não vai ter mais, Silvio. Quer dizer que esse aqui, então, é o último mesmo. É sim, seu Silvio. Seu Silvio, posso mandar um beijo pra minha mãe? Que tá assistindo. Você pode, claro, você pode mandar. Beijo, você mãe. pode mandar, inclusive, pra Aracide Almeida, que tá aqui com a gente, a nossa jurada eterna aqui com a gente. E também obrigado. O Pedro de Lara, e também a Flor, e também o homem do sapato branco, que tá aqui com a gente no programa de hoje. Está aqui com a Jacinto Figueira Júnior, o homem do sapato branco. É verdade, Silvio, tô aqui, como sempre, nos fazendo, julgando esses cantores de porcaria. Você fica quieto aí, Jacinto. Você fica na sua, porque aqui é o GugaCast e hoje o Guga já me explicou, o Guga, que esse é o último programa de 2017. E a gente tem um compromisso aqui no GugaCast, que é agradecer nominalmente todos aqueles que compraram e pagaram em dia os carnês do baú da... pagaram em dia a seu apoio ao GugaCast no Apoia-se. Olha, é muito bom. GugaCast, se você não ajuda ainda, você deveria ajudar, porque o programa é muito bom. E eu, como estou aqui só fazendo uma participação especial, não sou eu quem vou ter esse trabalho de Bosque, quem vai fazer isso é o Rafa, e eu estou aqui para julgar se ele é ou não é o melhor Silvio Santos. Aê! Palmas para o Rafa, tá chegando agora. Vai que é você, Rafa, você, o Rafael fala ou não fala? Fala! Vai, pode falar, pode começar. Ma oi, a minha imitação é muito boa. Eu quero dizer obrigado a todo mundo que contribuiu e fez com que o GugaCast tivesse uma segunda temporada. Além da reprise de Rambo 1 e Rambo 2, teve muita conquista. A gente gravou 28 episódios, além das coletâneas do Mid-Season. Fomos o primeiro podcast, em língua portuguesa do Spotify. E também fomos o primeiro lugar dos podcasts em destaque de 2017 na plataforma Dançando e Rodando. Ficamos também no top 20 de comédia, em sexto lugar da Apple Podcasts. Parece, obrigado, galera. Parece o cara falando na Kombi, sabe? Vendendo fruta. Mas Lombardi, o que você acha do Rafael fazendo o Silvio, Lombardi? Oi, Silvio, eu acho que o Rafael está muito longe de você, patrão. Oi, mas continua que eu tô me divertindo muito, vai lá. Oi, isso é só pra dizer obrigado, galera. Foi só por conta de vocês, vocês são fodas. Muito fodas. E agora eu vou falar o nome de todos que foram muito fodas. Abiatar Ferreira Chaves Neto, Adrian Lumbeiras de la Torre, Adriano Padilha e Adriano Scheffer, Afonso Lopes, Alan Santos e, outro Alan Santos, Aldemir Nascimento Filho, Alexandre Barbosa e Alexandre Carvalho, Alexia Baliones Arantes e Aline Saliba, Alan Vinícius Ferreira da Costa Queiroz e Alice Dá, Álvaro Cantador, Álvaro Modesto, Alisson Rodrigo, Amanda Amaral de Souza Silva, Amanda Cordeiro, Amanda Matos Gattringer, Ana Carla Titaneiro. Agora tá parecendo mais Ana Lombardi, Carolina, né? Oliveira Cussô. Pode estar aparecendo, na verdade. Sabe que tá aparecendo aqueles vendedores de porta de loja do Braz que fica chamando as pessoas para entrar na loja e comprar? É a calça jeans é R$2. É a camisa polo R$2,50. Tá aparecendo. Vai lá. Um dia você chega. Eu mesmo já fui camelô. Eu mesmo já vendi carteira para título de eleitor e chaveiro também. Então eu sei o que é isso. Vai lá, Rafael. Vai, continua que você tem futuro. Tem futuro. O vendedor de Kombi é: olha a laranja docinha, laranja fresquinha. Olha, é Ana Carolina Oliveira Cussô, a minha laranja é da boa, casca fina e muito caldo. Anderson Andrade, Anderson Vieira, André Simões, ou será Simões? André Honorato, André Matias Rezende, André Molinari. E aí a gente volta pro Silvio Santos. Eu tinha ido embora, Silvio Santos. André Peron Cerqueira, André Prudente dos Santos Fiuza. O Silvio Santos nunca ia ler tudo isso. Ele ia pagar o Lombardi pra fazer. Antônio Cacheiro, Antônio Carlos. Tem outro Antônio Carlos, que é o Tavares Júnior. Antônio Serafim, Arthur Azevedo, Arthur Barreto de Paula. E também, enganando contigo todos os dias, Arthur Stambruck, Arthur Henrique Costa Silva, Augusto Jardim e Bárbara Milward, Bernard Braga, Bernardo... Só Bernardo, Bernardo Marcolino e Bernardo Pereira Cabral. E depois da reprise de Rambo, teremos Bianca Filgueira, Raoni Rocha. Vai, tempo esgotado, você perdeu a sua oportunidade. Ô Guga, olha só. Eu tô vendo aqui o medidor do Ibope do Teleton, viu, Guga? Tá indo pro caralho. A sua audiência está indo embora, viu? Tá todo mundo mudando de canal, tá todo mundo indo pra Record, assistir a Fazenda, e tá todo mundo vendo aquele programa que ninguém vê, o Mega Sena na Rede TV. Então, ô Guga, alô Guga, tá me ouvindo? Eu tô ouvindo, seu Silvio. Ô Guga, você quer trocar este Rafael por uma série de artistas de televisão, sim ou não? Então, eu quero, mas a gente prometeu que a gente ia fazer essa merda. Você quer, sim ou não? Sim! Olha, eu vou fazer isso pra você, porque eu tenho aqui uma fila aqui no show de calouros, viu? É um monte de pessoas que estão querendo ser artistas. E, na verdade, alguns já são artistas famosos, com discos gravados, inclusive LP 78 rotações. E você pode mandar pra cá, que eu tenho uma fila de artistas aqui pra fazer essa leitura pra você, viu, Guga? Deixa eu mandar a lista pra você. Mas então vamos chamar aqui o primeiro candidato, e ele candidato à leitura de nomes e apoiadores do GugaCast, que é um cargo... É muito importante na internet. Chega aqui, Aguinaldo Timóteo. Oi! Ai, querido. Oi, Aguinaldo. É Aguinaldo. Oba, é Aguinaldo. Olá, menino. Olá, Silvio. Alô, Guga. Alô, Rafa. Alô, todo mundo. Alô, você, Aguinaldo. Ouvinte do GugaCast. Eu tô sentindo uma alegria muito grande de estar aqui com você nesse último programa de 2017. Uma alegria muito grande, eu quero agradecer a todas as pessoas que ajudaram, a todos os apoiadores do GugaCast, começando pela Bianca Filgueira, o Brauli Rocha, o Brenner Monteiro Santos, o Bruce Alexander Alves, Bruno Cavalcante, Bruno Scarim, Bruno Gorski, Bruno Erac Pandini, Bruno Pereira tem dois, Bruno Priori Vilas Boas Borges e Bruno Souza Oliveira, todo o time dos Brunos, dá pra montar aqui uma seleção brasileira de Brunos. De vôlei, né? Bruno é vôlei. Brasileiro de vôlei com o técnico técnico Caê Prado, auxiliar técnico Caetano Ferreira dos Santos, e também tem Caio Encarnação de Queiroz, Caio Lívio de Lacerda Augusto, Kaique de Souza Coelho, Kaique Lígia de Araújo. Eu tenho vontade de cantar uma canção. Cantar uma canção dizendo: Camila Castro, Camila Pupi, Camila Torres, Camille Giongo, Camila Oliveira, Carlos Eduardo Viana, Carlos Henrique de Araújo, Carlos Ozaki, Carlos Thompson, Carolina Machado, Carolina Kemilinha, Kauabem, Cássio, Ragnar Bochese, Caio Ferreira, Cris Lane Rocha, Cristian Luiz de Belo, Clara Aparecida Polinário, Lucas dos Santos, Cleiton Alves, Cristina da Silva Sabato, Daiana Takara, Daniel Costa, Daniel Edu Maier, Daniel Ganância. Oi, Aguinaldo, você tá bem, Aguinaldo, olha você. Eu não quero que Aguinaldo vá embora. Mas você tá muito bem, Aguinaldo. Olha, ninguém tá querendo que você vá embora, Aguinaldo. Tão querendo você cantar outra canção. Você canta outra pra gente, Aguinaldo? Olha, Silvio, se eu não tivesse no seu programa, eu ia cobrar um cachê muito alto. Mas como estou aqui, eu vou cantar mais uma canção, dessa vez lembrando da minha mamãe, que ela me incentivava a cantar muitas canções. Eu vou cantar Daniel Oliveira Mendes Ferraz. Daniel Ribeiro ajuda, Daniel Wagner Fanha, Danilo dos Santos Ferreira, Danilo Franson, Dara Kimberle de Souza, Davi Leixe, Serrin dele, Botana dele, Rodolfo de Andrade, Diego Neves Lourenço, Diego Pacola Moreno, Diego Turco, Jonathan Canal, Douglas Ribeiro. Edinho Chances, Edith Mafra, Eduardo Amaral, Eduardo Baltar Buarque de Guzmão, Eduardo Gaspareto, Eduardo Lamura, Eduardo Souza, Eduardo Oliveira, Eduardo Poleto, Eduardo Ricardo, Eduardo Teixeira Cardoso, foi o último dos Eduardos. E tem o Elbert, Erison, Elias Araújo, Eliezer Freitas Rodrigues, Emiliano Colferai, Henrique Carvalho, Érica Afares, Eric Egelar, Érica Oliveira, Ernesto Belotti, Evandro Faria, Fábio Miranda Gomes, Fábio Henrique dos Santos da Silva, Fábio Oliveira. Mas olha, muito bom, Aguinaldo, você. Aguinaldo, você é muito bom, mas você é bom. Muito bom. Obrigado. Obrigado, menino Silvio. Quero agradecer a todos pela audiência. Bom demais. Em breve estarei de volta no ano de 2018 com mais fôlego para ler a lista, porque se 2017 já foi enorme, 2018 será Duca. Muito bom, obrigado, Aguinaldo. Valeu. Aguinaldo, a gente não vai mais fazer isso nunca mais, cara. Foi um erro. É a última vez, menino. Olha, então eu quero agradecer o Guga. Obrigado, Guga. Obrigado, Rafa, pela confiança. O disco do Aguinaldo tá aí disponível em todos os camelôs do Brasil. Compre e dê para sua mamãe, porque eu já dei uma para mim. Um beijo para todos do coração. Tchau. Olha, mas vamos continuar, Aguinaldo. Foi excelente, Aguinaldo. Vamos continuar agora trazendo aquele que é um cantor e compositor muito famoso. Ele foi membro fundador da banda dos Titãs. Ele também saiu, ele é um dos três tribalistas, um dos maiores poetas da música do Brasil, Arnaldo Antunes. Oi, vem pra cá, Arnaldo. Arnaldo Antunes, você, Arnaldo, tá tudo bem? Que você está com a cara meio abatida, Arnaldo? Tudo bem, eu sou assim mesmo. É assim mesmo? Você parece que acordou e tomou magnésia bisurada logo cedo com essa cara. Ô Arnaldo, você tem uma canção, uma canção muito famosa, que ela é feita só com o nome das doenças das pessoas, não é verdade? É uma canção muito famosa. E agora eu ouvi dizer que você hoje vai cantar uma versão dessa canção com o nome dos apoiadores do Guga Guess, é verdade? É verdade. É verdade. Então, maestro Zezinho, sete notas para o Arnaldo Antunes. Qual é a música? Vai, Arnaldo! Peste bubônica, câncer, pneumonia, Fábio Rodrigues, Fábio Zelensky, Fante Souza. Hepatite, escarlatina, estupidez, paralisia. Felipe Aguirre Brante, Felipe Azevedo, Felipe Bragança. Felipe Cunha Manuel, Felipe Pântano, Felipe Peliche, Felipe Salles de Azevedo. E o pulso ainda pulsa. E o pulso ainda pulsa. Reumatismo, raquitismo, cistite, disritmia. Fernando Barbosa, Fernando Guerra, Fernando Krieger, filho. Fernando Cúpica, Fernando Luiz Gonçalves da Silva, Fernando Potelada, Fernando Úrsula Costa, Felipe Diniz, Felipe Gomes de Vasconcelos Nascimento. E o pulso ainda pulsa. E o corpo ainda é pouco. Assim... Arnaldo, se você for ler todos os refrãos e todas as doenças, vai levar o triplo do tempo, Arnaldo. Lê só os nomes aí, cara. Arnaldo? Alô. Eu acho que o pulso do Arnaldo parou aqui. Vai lá, Arnaldo, lê mais aí, cara. Felipe Diniz, Felipe Gomes de Vasconcelos Nascimento, Felipe Ribeiro Batista, Flávio Aparecido de Moraes, Flávio Caixeta Martins, Flávio José de Carvalho, Francisco Fonseca, Francisco Luiz Peça Júnior, Catapora, Culpa, Cari, Cãibra, Lepra, Afasia, Francisco Souza, Gabriel Alexandre, Gabriela Marçal, Gabriel Aníbal, Gabriela Sávio Marcelaro, Gabriel Cordeiro Rossini, Gabriel Jesus, Gabriel Duarte Egea, Gabriel Ferraz de Oliveira Ogama, Gabriele da Silva, Gabriel Marcondes, Gabriel Meyer, Gabriel Moraes, Gabriel Saraiva, Gabriel Todescato, Gilmar Benetti Júnior, Gilson Maquinoto, Guilherme Apolinário, Guilherme Batista, Guilherme Carreiro, Guilherme Elias. E o pulso ainda pulsa. E o pulso ainda pulsa. Guilherme Munhoz de Rocha, Guilherme Mubarque, Guilherme Orso, Guilherme Rezende Soria, Guilherme Silva Guimarães, Guilherme Espínola Barbosa, Guilherme Tancão Gus Mendonça, Gustavo Birchauziker, Gustavo Duarte Ferrari, Gustavo Faria, Gustavo Souza de Matos, Hamilton Pontes Maciel Neto, Hector Ferreira, Henrique Melder, Henrique Ribeiro Alves, Henrique Sudique, Hudson Leitão, Igor Rodrigues Rocha dos Reis, Isabela Martins Cacheiro, toxoplasmose, sarampo, esquizofrenia, úlcera, trombose, coqueluche, hipocondria, sífilis, ciúmes, asma, cleptomania. E o corpo ainda é pouco. É legal que no final já não tem imitação nenhuma, é só o Rafael falando mesmo. É isso. E como a música não tem melodia, então é só ele falando mesmo. Tudo encaixa, maravilha. Mas, gente, então palmas pra ele que ele merece. Oi, palmas pra ele que ele merece. Muito bom, Arnaldo Antunes. Olha, metade da plateia tá dormindo, metade morreu nesse momento. É muito bom, olha, excelente, Arnaldo Antunes. Você vai pra lá, senta lá, que no final a gente vai ter aqui uma votação pra saber quem foi o melhor. Você certamente não vai ganhar, mas vale a pena participar até o final. Então, fica aí que você logo, logo volta pra cá. Uma salva de palmas, auditório, para o Arnaldo Antunes. Oi! Aê! E eu mudei totalmente o esquema do programa e o Caio Corraine se fodeu pra sonorizar essa porra. Que vai ter que botar música, palma e auditório e o caralho a quatro dessa merda. Muito bem. E vai cortar essa parte, obviamente, né? Muito bem. Não, não corta, deixa. Vamos... aí. Não corta, não. Vamos agora chamar mais um artista aqui. Ele que é muito famoso, é ele que é o considerado o rei do brega. Vem pra cá, Reginaldo Rossi. Oi! Oi, Silvio, obrigado. Silvio, obrigado. Que delícia que tá aqui com você, Silvio. Puxa vida. Aqui pra cantar uma das minhas canções. Muita gente diz que eu imito Roberto Carlos. Não, eu sou Reginaldo Rossi. Reginaldo Rossi. É, nós éramos os dois da Jovem Guarda. Nós tínhamos os dois. Daqui a pouco vem o Roberto também. Vai ser a mesma imitação. A mesma coisa. É a mesma coisa. Só muda a música, exatamente. Eu vou cantar, mas você vai cantar o quê? Eu vou cantar o nome dos apoiadores do GugaCast na canção Garçom, que é a minha canção que fez mais sucesso. One Hit Wonder. Tem também Mon Amour, meu bem, ma fame. Mas eu vou cantar em tom de garçom, que é a mais conhecida de todas. Mas vai lá então, você é o garçom e os apoiadores do GugaCast, Reginaldo Rossi. Oi! Garçom. Aqui com a Isadora Ribeiro, Isabela Unifrene, Jaqueline Seixas, João Cassanho Júnior, João Gilberto Domingos, João Guilherme, João Paulo Cabreira, João Ricardo Matias de Melo, João Vitor Fernandes, Joctan Gomes, Jonathan Rafael Zanella, Jorge Gonçalves, Jorge Kunikanazawa, José Guilherme Sonoda Dantas, José Rodrigues de Oliveira Neto, Juliana Hirakawa, Juliano Arnaldo Costa Pereira, Júlio César Matos, Caio Sanches Rodaelli, Carolina da Silva, Klaus Garcia, Kleber Duarte, Christopher Murata, Laís Arraca, Lauro Gonçalves, Leandro Latini, Léo Alonso, Leocíria Quadros, Léo Correia, Léo Santo, Leonão Teixeira, Leonardo Goulart, Leonardo Sodré, Leonardo Toniolo, Leonardo Rabelo, Leonardo Reston, Leonel de Campos, Léo Virno, Lincoln Cardoso Pinto, Lina Mel Miller, Lucas Albuquerque, Lucas Alcântara, Lucas Barbosa, Lucas Bernieri Ramos, Lucas Fernandes, Lucas Evangelista, Lucas Reboá, Lucas Gabardo, Lucas de Geus, Lucas Raca, Lucas Polo, Lucas Mazotti. Repete o refrão, maestro, vai! Lucas Silva de Deus, Lucas Souza, Lucas Tadros, Lucas Valadares, Luciana Catecari, Luciano Carraro da Silva, Luciano Duarte, Luendel Henrique, Luísa Ock, Luísa Portugal, Luiz Quiarádia, Luiz Batista Teles, Luiz Carlos Jean. Cara, muitas palmas. Obrigado, muitas obrigado, palmas. Gente. Muito obrigado. Obrigado, Silvio. Obrigado. Reginaldo Rossi, Reginaldo, você tá meio sumido, Reginaldo. Por é que você anda, hein? Olha, Silvio, eu tô muito ocupado conversando agora numa roda de pif-paf com a Hebe, com a Dercy e também com a Nair Belo. Tá uma delícia lá em cima. Estamos batendo um pif-paf, batendo um roba-monte. Tá uma delícia ali. Obrigado, Silvio, obrigado. Obrigado, Reginaldo Rossi. Oi, obrigado, Reginaldo Rossi. Muito bem, olha só. Mais um artista passando por aqui pelo show de calouros. E agora a gente vai receber mais um artista, mas dessa vez... Ô, Silvio, a gente vai receber... Oi, fala, Guga. Desculpa te interromper. Sim, pode falar. Seu Silvio e não Silvio. Sim, pois não, pode falar. Eu queria propor uma ideia aqui, porque a gente ainda tá no L. E falta uma caralhada de nome. Eu pensei num jogo. Você sabe que aqui no Google a gente faz uns jogos. E eu queria propor aqui. A gente faz uma competição entre nós três aqui. Também a gente pode trazer o Clodovil e o Gil Gomes. Olha, ainda tem o Faustão também. O Faustão, maravilhoso. A gente pode fazer uma competição. Quem consegue ler mais nomes em 30 segundos? Ah, boa. Não é uma boa? Ah, muito boa. Boa. Mas tem que falar o nome todo. Eu posso falar o nome todo, beleza. Eu posso começar. Bom, vamos lá então. Então, tá bom. Eu posso ser o primeiro participante. Eu posso desincorporar o Silvio então agora. Cara, virou uma zona já. Você pode fazer o que você quiser. Você pode fazer o que você quiser. Então, a brincadeira é essa. Silvio, anuncia a brincadeira aí pra gente. É o jogo do cronômetro. Não, tem que ser o Faustão. Se vira nos 30. Boa, melhor ainda. Alô, galera! A partir de agora, diretamente do último GugaCast do ano, tá começando aquele que vai ser o jogo mais disputado de todos do ano de 2017. É o Se Vira nos Nomes dos Apoiadores em 30, meu! Brincadeira, olha! E o primeiro pra começar tem ele diretamente de Miami, das Flórida. Ele que já escapou de furacão, ele que vai todo fim de semana na Disney, diretamente dos Bubox, diretamente dos GugaCast, é a figura de Guga Mafra, bicho! Aê. Obrigado, Faustão. Grande Guga, grande filho da dona... O nome, mãe dele passou o nome aqui já, eu esqueci. Que é o nome dela. Edith Mafra. Passou aqui que eu vi uma Mafra aqui, falei, no mínimo é mãe do Guga. É minha mãe, ela. É o grande filho da dona Edith, meu, que inclusive é uma apoiadora que já foi falado o nome dela pelo Aguinaldo Timóteo aí, mais cedo. Olha aí, grande dona Edith, um beijo pra dona Edith. Vai lá, Guga, o seu primeiro tem que falar a regra. Olha a regra, é falar o maior número número possível de nome dos apoiadores em 30 segundos, bicho. Olha aí. Luiz Felipe Pereira, Luiz Gustavo Aragão Silva, Luiz Gustavo Francisco, Luiz Gustavo Nicolino, Luiz Henrique Cardoso Siqueira, Luiz Olavo, Luiz Rodrigues, Luma Almeida, Sereguim, Lusitano B. Ferreira, Marcinho Chira, Manuel do Bonfim, Borges Teixeira Filho, Marcelo Gomes Júnior, Márcio Amorim, Tolentino Silva, Márcio André de Lima Silveira, Márcio da Silva Rivela, Márcio Eric, Márcio LC, Márcio Mendes, Márcio Mesquita, Márcio Aurélio Tegon Vidotti, Marco Bracaioli, Marco Mazen, Marcos Amorim, Marcos Teixeira, Marcos Camargo, Marcos Held, Marcos Souza, Mariana Guilardi, Mariana Lazarim, Mário de Moraes, Matheus Amaral. Quando você conseguir ir? Oh, ninguém contou. Não, o Rafael contou aí. E aí, Rafael, quantos nomes? Só ver o primeiro, ver o último e fazer a conta. Qual foi o último? Matheus Amaral? Matheus Amaral. O Lula veio, é isso? 32. 32. Olha, primeiramente eu queria dizer que se você quiser, eu participo de qualquer disputa a qualquer momento. Porra, uma pessoa como eu que já disputou tantas coisas na vida. Eu já ganhei de tudo. Já ganhei na bote, já ganhei na porrinha. Até presidente da república, sem nunca ter feito um curso na vida, eu já fui. E se essa aqui, esse negócio aqui é pouca coisa pra mim, eu faço isso aqui com uma mão amarrada nas costas, com 9 dedos. A qualquer vai momento. Vai lá, presidente. Posso falar já? Já! Matheus Freitas Dantas, Matheus Matos, Matheus Ramon Falque Ramalho, Matheus Ramos Cunha, Matheus Bento da Silva, Matheus Távila Almeida, Matheus Henrique Bonin Cangaçu, Matheus Maciel, Matheus Santos, Matheus Silva, Milena Caroline, Morelli Júnior, Murilo de Brito Vunucci, Murilo Laredo, Natália Ito, Nelson Antunes Filho, Nelson Júnior, Nicolas Pego Gomes, Jorley Lima, Osmar Vibalba, Otávio Augusto Lacerda Ribeira, Pablo Abeleira, Pamela Araújo, Paulo Epique Bridgeto Cousani, Paulo Vitor Braga Pessoa, Pedro Antônio Arantes, Pedro Aoyama, Pedro Augusto Mussolini, Pedro G. Fernandes. Acabou. Pedro José Amorim, Pedro Fernandes. Obrigado, Pedro Fernandes. Pedro José Amorim. Pedro José Amorim, Pinto pra terminar. Bota o Pinto nele pra terminar. 1, 2, 3, 4. Eu acho que eu perdi pro Guga. O Guga falou mais nomes. Não, peraí. 30. 30, porra, eu ganhei. Yes! Toma essa, eu presidente. Perdi. Ei, tem eu ainda. Ainda tem você. Vai lá, Rafael. Alguém conta o tempo dele aqui. Já... Eu não sou bom de ler coisas rápido, mas eu vou tentar. Você vai imitar o Silvio? Não. Eu vou, como eu perdi pro Guga, depois de mim eu vou chamar uma pessoa que é imbatível. Que o Enéas? Eu vou chamar uma pessoa que é imbatível. Meu amigo Clodovil vai fazer pra você. Ele vai vir falar pra você, porque ele tem as línguas rápidas. Ele é afiado. Ele é afiadíssimo. Ele com a cafeteira dele, eles são muito afiados nas coisas. Valeu, presidente. Obrigado. Até logo. Rafael... E eu tô aqui quebrando uma promessa que eu falei que eu nunca mais eu voltava nessa merda de podcast. E tô aqui perdendo tempo de novo nessa bosta. Eu vou ali tomar minhas caninhas que eu ganho muito mais. Tchau pra vocês. Rafael, vai lá, vou falar já, hein? 1, 2, 3, já! Pedro Oliveira, Pierre Delmonte, Priscila Lott, Rafael Canivelo, Rafael Ferraz, Rafael Fresgato, Rafael Inácio Ritter, Rafael Larina, Rafael Madeira, Rafael Mainete, Rafael Raimalho, Rafael Turco, Rafael Zucarelli Santiago, Rainer Godinho, Andrade Soares, Ramon Pedrosa, Rafael Santos, Raia Prijo, Regiane Stedley Wozniak, Hanan Bryan, Renan Miller, Renan Trento, Renato Farouco, Renata TTS, Renato Meneghello, Renato Nakakubo, Ricardo Nascimento Vegara, Ricardo Piper, Ricardo Sedano Sarave, Richard Kennedy Tanaka, Rinaldo Igual Júnior, Roberto Pinheiro, Rodolfo da Pavan, Rodrigo de Freitas, Rodrigo de Palavarro. Rodrigo de Palavarro. Rodrigo de Freitas. É. Você falou acabou no Freitas, mas o Barro saiu o nome dele não, também. Tá, então não, deixa. Tá bom. Foi bem, hein? Foi bem. Não ter que fazer uma voz que rasga sua garganta ajuda, né? Ajuda. 35. 35, aí. Nossa, que baile, hein? É. Quem vai agora, Clodovil? Clodovil. Clodovil. É, meu amor, eu gosto de fazer pra você que eu falo muito rápido. Tem umas coisas assim que falo de repente, é coisa rápida pra você. Então você vai ter que entender. Porque quando eu falava, fazia um programa de televisão, eu falava muita coisa ao mesmo tempo. Eu fazia do planeta, falava do foguete, falava do signo e falava também a fofoca das pessoas da celebridade, não é? Então eu quero que você agora veja se eu vou falar mais de 35 ou menos de 35 pra saber se eu tenho a boca rápida ou se eu continuo com a perigosa. Então vamos lá, vamos ver. Tá vamos, estou aí, preparada. A hora que você quiser, preparada. 1, 2, 3, já. Rodrigo Conde, Rodrigo Mussi, Rodrigo Rangel, Rodrigo Rui Lovato, Rodrigo Sampaio Carneiro, Rômulo Baqueca, Rômulo Silva, Rodrigues da Cruz Jung, Ronaldo Scott dos Santos, Rose Duarte, Juan Brandão, Samuel Santos Madeira, Samuel Silva, Sérgio Augusto Cova Macedo, Sérgio Rodrigues Stella, Santos do Marido, Silvio Caetano, Sônia Vicente, Tassiano Espíndolo Baiolino, Tassiano Rocha da Cimento, Tainado Rodrigues Vivo Terezo, Thales Ribeiro da Cruz Fernandes, Thiago Andrade Magmireto, Thiago da Chava Copan, Thiago da Lima Vieira, Thiago Cu, Thiago Oliveira de novo, Thiago Sou Galvão, Thiago Aquino, Thiago Arroio Lemo, Thiago Vaz, Dona Mesquita, Mirajara Sordiceiro, Wanderson Souza, Vanderson Luiz, Victor Ângelo, Victor Bosco Rodrigues da Silva, Victor Cavalcante. Acabou. Vem com a Cavalcante, meu amor. Fomos até o V, hein? Eu acho que eu não cheguei no 35, acho que eu não bati essa vez, mais uma vez. Acho que eu vou ter que pedir aqui o uísque pra mim, meu amor. Tô contando aqui. Nossa, tem até um em japonês aqui, ó. 41. Aí! Ah! Aí, claro. Ah, meu bem, eu sou, estou agora, por enquanto eu sou vencedor, né? Eu sou pessoa totalmente. muito obrigado, tô feliz. Rafael, volta aí o não Silvio e lê o final, porque agora só falta um pouquinho, lê aí. Ah, então deixa o Silvio chegar aqui. Alô, Guga! Oi, seu Silvio. Oi, Guga, você tá ouvindo, Guga? Eu tô ouvindo. Olha só, nós chegamos aqui no momento avançado da lista dos apoiadores do GugaCast. E nesse momento aqui eu queria mais uma vez chamar o meu Walter Ego, né? Queria chamar aqui o meu Nemesis. Eu queria chamar aqui o não Silvio pra fazer a leitura daquilo que falta. Porque já teve aqui, já desfilaram vários artistas, até o Lombardi já veio, o Clodovil já veio, é o cemitério dos artistas, não é a casa dos artistas, né? É a casa dos artistas, aqui é o cemitério dos artistas, e eu quero agora, nesse momento, chamar aqui o não Silvio pra você terminar a leitura e a gente vai continuar julgando a sua imitação, que é uma merda. Ai, vai, não Silvio, vai! Oi, eu voltei agora para ler o Vitor Fonseca, o Vitor M.M. Vieira e o Vitor Moraes. O William Bowman, o Vinícius do Nascimento. O Vinícius Cordel, eu já não sei mais imitar. O Vinícius Mesquita, o Vinícius Rizzo Marque, o Vitor Henrique Bruno Matos, a Vitória Garcia Ubert, o Wallace Balerone, Vander Lúcio de Assis Ferreira Filho, Vander Moraes, Wendel Batista, Wesley Quirino, William Vacelar, William Miller, Yuri Robert Sense, Yuri Silva e um nome em japonês que no e-mail tá como Roshi. Olha aí, até japonês o não Silvio sabe ler, muito cê, bem. Você sabe ler isso aí, Silvio? Esse nome japonês aí? É o Hoshikatsu. Exatamente. Eu, Hoshi, não esperava que a gente ia ter um Silvio que lê japonês. É o Hoshikatsu, Nihon Karado Hoshikatsu, Koko a Boradiro do Silvio de gozaimasu. Hontoni Gogakasto ki ite kurete arigato gozaimasu. Anata wa saigo no apoiador tonado de machete. Rainen Moyoroshiko Negai Shimasu, Hoshi e o Negai Shimasu, domo arigato gozaimashita. Oi! Oi! Rombado! Rombado! Teresena no Bangô, Rombado! Teresena no Bangô! Vai lendo aí pra baixo, Lombaro! Teresena no Bangô, Rombado! Oi, Shirubio! Mai de Kan Teresema no Bangô, Hapioshimasu! Nijuichi, Sanjuni, Nijuyon, Yon, Hachi e 50! Essa foi a leitura dos números da Telecena pelo Rombado, que é o Lombardi japonês. Muito obrigado. Esse foi... Na linha de chegada, a gente conseguiu o melhor momento desse programa. Eu quero declarar nesse momento para todos que ainda estiverem ouvindo, se é que ainda tem alguém, que a podosfera se divide em antes e depois da imitação do Silvio Santos lendo um nome em japonês. Começa aqui. Mas eu preciso aqui dar os créditos, porque isso não é original meu. Isso é uma imitação de um esquete que o meu padrinho, Marcos Aguena, o Japa, que é um dos fundadores do Pânico, fazia lá em 1993. E aí eu herdei e trago isso sempre que eu tenho a oportunidade de fazer, que é o Silvio Santos japonês e o Lombardi falando os números da Telecena em japonês. Se quiserem, inclusive, Guga, pra mostrar que é uma homenagem ao meu padrinho, eu mando o link desse vídeo no YouTube pra você botar no post, pra você ver da onde veio a inspiração do Oi, Shirubio! Teresena no Bangô e tem que terminar com I50. Sempre tem que terminar com I50, né? Os números da Telecena sempre terminam Nijuichi, Sanjuni, Nijuyon, Sanjuhachi, I50. A gente não tem que ler esses nomes aqui pra baixo ainda? Tem, ainda faltam os nomes aí, que são as pessoas que apoiaram a gente, mas não apoiam mais. A partir de agora tá começando, meu. Olha aí no final do programa. Eu chego pra falar o nome daquelas pessoas que apoiaram, que eram generosas e agora, por algum motivo, perderam dinheiro, não podem apoiar mais o GugaCast. Elas estão agora no padrinho de outros programas, fazendo outros apoios e não apoia mais o GugaCast. Você não pode deixar de apoiar ao GugaCast, mas obrigado mesmo assim ao longo de 2017 pra você que botou a mão na bolsa, na carteira, tirou o escorpião do bolso e botou um dinheirinho no apoia-se do GugaCast. Abrão Valinhas Neto, Afonso Gentil Ramos Filho, Alexandre Almeida dos Santos, Alexandre Pedrecal, Aloander Oliveira, André Bonfá, André Luiz Félix Nunes, Andressa Kellen de Souza Queiroz, Andrius Alcântara, Arthur Cabral, Bruno Serafim, olha aí, meu, grande Caio Andrade, meu, Caio Gabriel Rodrigues Silva Oliveira, Camila Araújo de Melo, Carlos Eduardo Oliveira, bicho, olha aí, Carlos William Charles Moraes de Souza Silva, grande Clarissa Augusto da Costa Lorenzetti, Cíntia Ribeiro, Daphne Braga, Daniel Araújo, Daniel Ferreira Coutinho, Daniel Vale, olha aí, Davi Deckerrenk, Davi Madidi, Davi Denis Piaia, Denis Augusto, Diego Damasceno, Diogo Amorim, Diogo Menezes Duarte, Duca Mesquita, Edilson Matheus, Ed Ramos, Eduarda Azevedo, Eduarda Severo, olha aí, Eduardo Bauer Duarte, Eredilson Robson Leal, esse é o Dark Faustão, quando ele fala assim, é o Dark Faustão falando, olha, Ernê Cosireff Filho, Everton Adissaca de Castro, um abraço pro Ed Gama, que me ensinou a fazer o Dark Faustrão, e também Felipe Martins, Fernando Lisboa, Guimarães Barros, Felipe de Grazia, e também o Felipe Lopes, o fulano da Silva, meu, olha aí, o fulano, meu, é brincadeira, meu, também tem a Gabriela Pinheiro Maranhão, Gabriel Bons, Gabriel Malter, Gilson Vieira de Almeida, Giovanni, Giovana Prado, Guilherme Mr. KR, Gustavo Barreto, Gustavo Birolini, Gustavo Miranda, Gustavo Pagliossi Salvador, Igor Oliveira, Isabel Aranha, olha aí, grande Ítalo Sestari, Ivan Srasoblitz Saúde, Janine Santos, Jean Dominique, André Noguês, João Carlos Lisboa, João de Brito Raposo Neto, João Gabriel Costa Pinheiro, Jorge Luiz de Souza, João Lopes, Júlio Barros, Karina Dorlites, Kelly Cristiano, Leandro dos Santos Pereira, Leandro Martins Oliveira de Dono, Léo Godinho, olha, não é o Gordinho, é o Godinho, bicho, Leonardo, irmão do Leandro, Lucas Fus, Lucas Jerônimo do Vilar, Lucas Macchioro, Lucas Oliveira de Andrade, Lucas Esperandio Alves, Luiz Felipe, outro Luiz Felipe, mais um Mitre da Cruz, Luiz Guilherme Ferreira, Marcelo Nascimento Alves, Marcelo Henrique, Marcelo Varejão Cesarinho, olha, esse não vende no atacado, vende no varejão, Matheus Leone, Matheus Maciel de Paiva Costa, Michel Rebouças, Miguel Arcanjo, Misael de Castro Nazário, Murilo Tenório Cavalcante de Almeida Campos, olha, nome de magnata, bicho, grande Murilo, Natan Vieira de Melo, Nayara Sarita Machado, Nelton Araújo, Paulo Arca, Pedro Antunes Costa, Pedro Guilherme Bueno, Pedro Souza, Preto Murara, Priscila Peraites, Rafael Bernardes, Rafael Camarda, Rafael Oliveira Andreala, Rafael Pradelli, Rafael Rubia, são o time dos Rafael, o novo time de basquete do Faustão, Ramona Carolina Azevedo da Silva, Rani César, Rafael Guterres de Almeida Ramos, Renan Fanelli, Renan Lacerda, Reinaldo Siqueira, vem aqui, me ajuda alguém aqui, bicho, quem tá chegando aqui? Ei, brincadeira, loucura, loucura, chegando pra ajudar meu amigo Faustão, Reinaldo Siqueira, Ricardo Mapurunga, Richard Finardi, Robson Júnior, Rodrigo Coelho, Rodrigo Maia, Rui Cruz, Salvador Torres, tem também o Saulo Eduardo Fernandes de Oliveira. Ficou uma bosta essa imitação do Luciano Huck. Muda! Bota outra aqui. Quem que a gente vai chamar agora? Eu tava adorando. É. Ficou ruim, cara. Ficou ruim demais. Não, não. Vamos chamar aqui. É, quem que a gente chama? Gil Gomes. É, brincadeira. Gil Gomes. Gil Gomes chegando. E chegando. De repente, no fim do programa, eu chego pra falar o nome das pessoas, continuando por aqueles pão duros que não ajudam mais. O Rui Cruz, o Salvador Torres, o Saulo Eduardo Fernandes de Oliveira, a Charlie Guerra, o Stefan Vervitsky, que nome! Tiago Bernardes, Tiago Gouveia, Tiago cai, mas levanta, que o importante é isso. Tomás Marques Pereira, Vanessa de Aquino, Vitor Batiston Bimbato, Victor F.D. Berbel, Vinícius Sandrini, Wagner Gurgel do Amaral Filho, Wagner Paz, Wagner Reis, Wellington O. Nascimento, Will Scalione, Xangai Oliveira e, por último, Yuri Vila Corta. Vem a mim! amigos do GugaCast. Chegamos aqui vivos, amigo. É, amigo, chegamos vivos ao final dessa loucura, amigo. É, nesse momento a gente encerra, amigo, e chegamos aqui o GugaCast 2017. Um programinha gostoso, um programinha disputado. Um podcast que só sobreviveu graças a você, apoiador. Graças a você, amigo. Você é amigo do GugaCast, que sempre todo mês vai ali com seu cartãozinho de crédito, com seu boletinho, com o seu dinheirinho suado. Em vez de comprar aquela pinga, aquela cachaça, aquela cerveja importada, aquele vinho do bom, aquele uísque 12 anos, não, amigo. Você investe em entretenimento de qualidade. Com o GugaCast, amigo, com o Guga Mafra, com o Rafa, com todos os seus convidados. E eu encerro aqui desejando a você, apoiador do GugaCast, um excelente Natal, um ótimo Ano Novo. Estaremos de volta em 2018 para mais uma temporada, porque aqui é GugaCast e você tudo a ver. É tetra! Valeu, Galvão! Caramba, Léo, valeu, cara. Você brilhou, cara. Léo Lopes, você é o melhor, cara. Tô suando, pingando aqui de suor, caralho. Você eu acho que a gente esqueceu um nome. Eu acho que a gente esqueceu um nome, que foi do Yuri Freire, falei. Yuri Freire? Por quê? É, eu acho que a gente pulou. Quando falou Isadora Ribeiro, pulou pra Jaqueline Seixas. Então tá aí o Yuri Freire. Nossa, eu tô suando. Léo, eu vou pegar a grana dessa galera aí e mandar um uísque de 18 anos pra você, cara, que você merece. Que isso, cara, cara, muito bom pô, fazer parte dessa brincadeira. Quando quiser zoar, é só chamar, cara. Deixa algumas eu... imitações são bem merda, mas a gente se diverte. Rapidão, deixa eu me dirigir aqui aos nossos ouvintes e assinantes que chegaram até aqui nessa maluquice. Obrigado por ter ouvido, obrigado por ter apoiado a gente ao longo desse tempo todo. Foi uma loucura. A gente prometeu isso. A prova de que a gente nunca imaginava que ia chegar nesse tamanho que chegou foi o fato da gente ter prometido que a gente ia fazer isso. Tá aqui, a gente cumpriu, meio de improviso, mas eu acho que ficou engraçado. Todo o mérito pro Léo, que chegou aqui, caiu de paraquedas aqui. Eu chamei ele só pra comentar e o cara roubou o show. Obrigado, que Léo. Isso, cara. Imagina. Obrigado vocês que assinam a gente e que fazem com que o programa continue existindo. Obrigado. Muito obrigado. É isso? É isso. Adeus. Falou. Esse podcast foi editado por Caio Corraini.